falar pra você, era possível um jeito diferente de viver. Não era manter, nem aumentar e nem baixar o nível. O incrível é quando os olhos podem ver a transformação da consciência. Yo, Mr. White, isso não é ciência, nem a proficiência de Karl Marx. Cê não entendeu, é guerra mundial, não é luta de classes. A terra num caos, a tal da liberdade é guerra pessoal com a minha própria vaidade. O bem dos homens maus, o mal dos homens bons. O bem dos homens bons, o mal dos homens maus. O juízo final fazendo efeito, e Raskolnikov, o que tinha que ser feito. É crime sem castigo, é castigo sem culpa. É culpa sem arrependimento nem desculpa. É o rap na Globo, a Globo na favela. Preconceitos quebrados com um beijo de novela. Vingança doce, choro de alegria. Dízimo corrupto, banca a cesta da tia. Pastores com boas intenções, outros mal intencionados, mas que mudam vidas com sermões. O terceiro setor, anestesia. Justo, playboys lotando ONGs na periferia. Estudam humanos na universidade, pesquisam meios, sonham promover a igualdade. Pregam vidas simples e alguns até são. É a favela, na dela canta funk, ostentação. Azara em liquidação, me fez lembrar o poder pro povo que é bancado pelo mensalão. A situação fez o ladrão, e quem fez a situação? De um Robin Hood, vá ao cinema, veja o sistema denunciando o próprio sistema. Em Hollywood, em Hollywood. Mas a mídia, a mídia, a mídia, a mídia dita quem tá certo e quem não tá errado. A Bíblia cita que o correto é se manter focado. E dessas brisas, tudo que nós precisa, tudo que nós precisa, tudo que nós precisa é a renovação da mente, a transformação. Nossa luta consciente contra a contradição. A depressão pediu uma breja e duas porções de solidão completa. E um olhar distante, se azedar é a meta. Nós tá bem então, tu viverás mó na brisa que o centrão faliu. O molequinho fica no skate, louco pediu um real, um cigarro e eu nem fumo, ó. O pai na pedra, a mãe se afundou no pó. Pra quem me der um João Boca pra três desse irmão. Mas aqui é um João Boca pra cada um milhão. De cachaceiro, noia, prostituta e lixo. 69, prestes, mais ocupação, Mauá. Travesti, a tiazinha da luz, os mocó e a creche, a briga. 30 filhos de nós só, é só. Por hoje a ilusão, finge alegria. Dá-nos o mal de cada dia o pão. Pega no colo esse teu filho, faz ele dormir. Deixa ele acordar só quando for a hora. Curador, enche de amor, Nini me ensina. Dá valor como sabia outrora, pai. Devolva nossos olhos de criança, em dias que até a esperança esvai. A nossa casa cai, a tentação atrai. O coração dá direção pra onde o corpo não vai. Se o samba morreu, não adianta bater esse pandeiro, porque só meu desespero canta ainda. Enquanto a fé não finda, e tua graça vai mantendo a criação caída. Brinda a desistência nessa festa, essa fatal experiência onde implorar misericórdia é o que nos resta. É o que nos resta. Mas a mídia, mano, a mídia dita quem tá certo e quem não tá errado. A Bíblia cita que o correto é se manter focado. E dessas brisas, tudo que nós precisa, tudo que nós precisa, tudo que nós precisa é a renovação da mente, a transformação. Nossa luta consciente contra a contradição. Vou falar pra ti como é se fosse a revolução. Nós precisa é a renovação da mente, a transformação. Nossa luta consciente contra a contradição. Vou falar pra ti como é se fosse a revolução. Vou falar pra ti como é se fosse revolução. Vou falar pra ti.